Sambira, mola na produção. Conquistar você, é, tô curtindo essa brincadeira. Conquistar você, é, mas sabe que eu não tô de bobeira. Conquistar você, é, tô curtindo essa brincadeira. Conquistar você, é, mas sabe que eu não tô de bobeira. Abra um alas da passarela, lá vem ela, toda bela, desfilando pela rua. Deixa ela que ela não vai te dar moral à toa. Se liga que ela nem se ligou na tua. Mais rara que nota de 100, ela nem repara o que tu tem. Tem que ter disposição, fé em Deus, meu bem. Eu, você e mais ninguém. Te fazer sorrir é minha missão. Papo reto, gata, eu tô tentando dizer que eu tô afim de você. E não vou ficar nessa de fazer promessa. Agora depende só de você. Conquistar você, é, tô curtindo essa brincadeira. Conquistar você, é, mas sabe que eu não tô de bobeira. Conquistar você, é, tô curtindo essa brincadeira. Gosta de perigo. Vamos gastar a onda, subir no galho mais alto da árvore do fruto proibido. Fruto proibido. Essa noite tá tudo garantido. E gata, essa noite tu me deixou rendido. Na vibe de te dizer, tu não vai se arrepender. Então me diz qual vai ser, que hoje eu tô no ponto pra conquistar você.